Bora Gero Records, meu parceiro Gino Magnata. RM Divulgações, tamo junto. Alô Geraldo Divulgações. Asga, menino. O foda é que eu sou louco pela sua safadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza. Mas aí cê chega, eu perco tudo. Com você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Seu beijo foda, no seu beijo foda. Viciei, que droga. No seu beijo foda, no seu beijo foda. Diego Divulgações, meu parceiro MT Divulgações. Bora, Gabriel, atualizações, tamo junto, meu filho. O foda é que eu sou louco pela sua safadeza, mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza. Mas aí cê chega, eu perco tudo. Com você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Viciei, que droga. No seu beijo foda, no seu beijo foda. Viciei, que droga. No seu beijo foda, no seu beijo foda. Eu viciei, que droga. No seu beijo foda, no seu beijo foda. Eu viciei, que droga. No seu beijo foda, no seu beijo foda.